Não queria te amar, mesmo assim te amo. Porque te quero mais e mais e mais. Porque te amo mais e mais e mais. Esquecer minha vida, mas meu coração maldito me castiga. Quanto tempo passarei pensando, tentando esquecer o amor, chorando. Seu adeus machuca muito, muito, muito, eu choro. Deixou uma ferida que eu não posso curar. Minha vida não é vida sem você, imploro. Vou te esquecer, o que eu mais quero é viver em paz. Não queria te amar, mesmo assim te amo. Porque te quero mais e mais e mais. Porque te amo mais e mais e mais. Queria poder beijar de novo os teus lábios. Porque te quero mais e mais e mais. Te amo mais e mais e mais. Eu queria esquecer minha vida, mas meu coração maldito me castiga. Quanto tempo passarei pensando, esquecer o amor, chorando. Seu adeus machuca muito, muito, muito, eu choro. Deixou uma ferida que eu não posso curar. A minha vida não é vida sem você, imploro. Vou te esquecer, o que eu mais quero é viver em paz. Não queria te amar, mesmo assim te amo. Mais, porque te amo mais e mais e mais. Queria poder beijar de novo os teus lábios. Porque te quero mais e mais e mais. Porque te amo mais e mais e mais. Não queria te amar, mas você te amo. Porque te quero mais e mais e mais. Porque te amo mais e mais e mais. Queria poder beijar de novo os teus lábios. Mais e mais e mais, porque te amo mais e mais e mais.